Vila Franca, boa noite. Eu sou o Tuizinho, estamos começando mais uma edição do... Boa noite para quem tá ouvindo hoje, né? Quarta-feira. E boa tarde para quem tá ouvindo hoje também, né? Domingo. É legal, a gente pode se sentir meio suspenso no espaço-tempo quando a gente faz esse programa aqui. Estamos também no www.radiounifran.com.br. E hoje, infelizmente, não tem a participação do Luiz, porque não deu tempo de falar com ele. Sei lá, a gente acostuma com a participação dele, assim, corrente no programa, e de repente sente falta mesmo. Eu fazendo sozinho aqui a coisa parece outra coisa. Ai, acho que vou dormir. Então... desculpa, eu tô cheio. Eu acabei de comer um X-Bahia daqueles Monster Motherfucker lanches. E, bom, sem mais delongas, vamos começar o programa, né? Esses dias, o Rubão, que é o Jack Rubens, um grande camarada meu, já morei com ele, já tive o privilégio de tocar com ele lá em São Paulo. Ele gravou duas músicas e disponibilizou aqui no SoundCloud. Pra quem quiser conhecer mais, é só digitar aí soundcloud.com/jackrubens. Eu resolvi fazer um bloco especial com ele aqui, com três músicas. O Rubão é definitivamente o cara mais rock'n'roll que eu já conheço na minha vida, de longe, assim. Então a gente começa o programa, sem mais delongas, com Cão Andaluz. Depois a gente vai de Atrás de Seus Olhos. E a gente fecha o bloco com O Sopro, que é o nome de uma banda que ele tinha... Desculpa. Lá no Rio de Janeiro. Ele foi pra lá gravar esse disco. A banda se chama O Sopro Continental. E o nome da música é Spaceman. Espero que todo mundo goste. E daqui a pouco eu volto falando mais asneira aí pra todo mundo. Não saia daí. Seu voo é alto, sua queda é livre. lixeirinha. E todas as manhãs eu agradeço por viver. Mas todo santo dia eu acordo de mal com você. Você aí no topo da pirâmide, que olha para baixo e ri dos miseráveis. Tome cuidado ao deixar a porta aberta. Vamos entrar e te bater. Tanta crueldade que não cabe no universo. Devemos estar bem abaixo do inferno. O que está por trás dos teus olhos? O que bate dentro do seu peito? Ah.